Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Bom, boa noite ou boa tarde, como queira. A edição de hoje da nossa Nota 7 vai trazer até vós músicas distintas. Primeiro a mais mexida, Sentimental Medley, de enfim, uma compilação escolhida e tocada pelo pianista Richard Clayderman. Logo depois há algo mais clássico, La Polonaise, Enrique. Uma das partes desta composição, La Polonaise. São os dois momentos que vamos ter a oportunidade de presenciar no nosso Nota 7 desta segunda-feira, dia 7/7/2014. Aos ouvintes, votos de uma boa tarde na companhia então do Canal 1 e amanhã regressamos com mais um momento radiofónico musical. Hoje, mais dedicado ao piano, vamos procurar que amanhã e durante toda a semana também assim vá sendo. Fique bem ouvinte, uma ótima noite para si, ou tarde como queira, e até amanhã às 19 horas. Boa tarde. Música.